ZYK 609, Rádio Clube. Marília, São Paulo. Sintonize no seu rádio. 1090 kHz. Emissoras coligadas. Empresa do grupo Ulisses Hilton Ferreira. Direção geral Luciana Ferreira. Rádio Clube.